que nace en corazón sem semblante. Yeah. Atração, ferida mais aberta, aprovação aos requintes do lodo. Pantanal capitalista, revolto, já sei. Pensaram, agiram, forjaram, abandonaram. Só na cautela onde pisa que o caminho eu faço. Pisando em vitórias régias, remando adiante. Florestas rústicas, abafado que nem terra de Dante. Ânimos a flor da pele, pela vida passo fere. Rimas caravanças, vai a quem se refere. Plantações do paraíso com maldições pelo cash. No impacto, o globo mexe, já vejo flashes. Destruição, alteraram o código, afetaram seus sistemas. Sistema imunológico, yeah. Senhores comandantes da extração, amantes, movidos por combustíveis em níveis alarmantes. Pare arrogantes, estão dizimando o mais relevante. Bando de motherfuckers. Folhas de cabelo, animais trampando, tipos de cimento, aroma aprontando, picas em cano, trilhas de concreto. Floresta precisa sem estrela, seu técnico. Folhas de cabelo, animais trampando, frutos de cimento, aroma aprontando, picas em cano, trilhas de concreto. Floresta precisa sem estrela, seu técnico. Mas só depende de cobrar de quem se deve. Na balada street niggas, a real será breve. Comodidade mental, fumaça branca, neblina. Suor escorre no rosto, cachoeiras em pele divina. Já não podemos esperar por ações. Parados vegetaremos até romper corações. Queira viver com a decadência urbana de semana. Em centenas de baganas, cheque mateia no xadrez e nas damas. De modo peculiar, vontade de mudar de fato seus passos pra que não seja pra um bar. Manifeste o release, sinta na pele infeliz. Nossa triste maltratar nossa raiz. Belo que o sistema é explorado e só o bochicho. Donos estrangeiros de um futuro mundo lixo. Investimento realça fome, miséria sustentável. Pena quem paga a conta e nem consome. Peixe interfere na função habitual, condição anormal. Babá, paga pau, nem se fala, tá sem frio. Foque o dedo no meio, animais sem receio. Tá na selva, vem direito. Estratégia, escoteiro, disciplina e primeiro. Salva a vida no mar sem desespero. Tô vivendo na floresta e não abandono. Minha vida em concreto, mas aí ainda sonho. Folhas de cabelo, animais trampando, frutos de cimento, aroma brancando, picas em cano, trilhas de concreto, floresta precisa sem estrela, seu teto. Folhas de cabelo, animais trampando, frutos de cimento, aroma brancando, picas em cano, trilhas de concreto, floresta precisa sem estrela.